Ιωάννης Μιλέτς. Meu mundo é esse espaço que me tranco. Me apronto pra outro campo. Escreva minhas iros e as prego no grampo. Leia-me, entenda-me, julga-me, prenda-me, foda-se. A tua ação, quanto que tem na tua conta? Na minha não tem nada, não passo da conta. Me conta quanto tá pronta, eles vão lhe cobrar. No céu tua balança, no zero se conta, balança a cabeça. Conta no vermelho, chama no joelho. Se for pra gozar, sempre é o primeiro, ainda não quer perreio. Vai baixo, juro é mais caro, tu paga com a alma. Não tem chazinho pra na dois, não tem gorozinho. Moiou pra você quem mandou no orar. O escuro perpétuo, a sombra reflete no teto. Perto da luz que te chama pra glória. Provoca tua mente a fazer boas coisas, tu não dá ouvidos. Alimentos aflitos, indos a seres malditos. Mistos, conflitos, descritos. Santos, pragas e mitos. Tá tendo tudo, tá vendo nada. Se faz de anjo, só que é praga. Ai, já vi essa cena. Humano que causa problema. Família que já não aguenta. Desavença, muito atrito. Viver na frente do inimigo, não sabe por onde pode sair. Mano, caminho é só Jesus Cristo. Veja os bilhetes que peguei no mundo da aflição. Mas eles estão aflitos depois que acordei. Espia o meu nexo, mas ele é complexo. Se não tiver reflexo, tu vai ficar perplexo. Saia da reta, minha política é reversa. Avisa pro Apolo que o dever é pique o cega. E vira escuro crônico, meu escudo irônico. Sol no raio, a luz, Jeová chama nos maçônico. Junta meus filhos, estimula a conduta. Pois quem amolece o braço não vai partir pra luta. Na sala me prende, vestígio da vida acende. Me compreende, essência é demência. É o que me liga, toda corrente. Num espelho a carta lançada, itinerária resume a obra. Quem degusta o tempo, manobra, manobra, apresenta a melhor proposta. A vida além do estudo, núcleo seguro, se perde no opaco. Esse sopro só trago é pouco, fiando a carne, se perde no jogo. Amores da cara na vale que corta, e vence vigor, a dor na fraqueza. Mara que mata, te traga, te trai. A alma vai junto com a pureza. Viva, viva a vida, sintética, sem ética, estética. Traz réplica pra quem doma as Américas. Mil contratos faz da alma um pesadelo eterno. Brinca em pôr ruína, já é desfeito o elo. Sincero, emergência, o choro que a caneta impõe. Só nasce na graça, toma saça sem massas. Braças, laças sem latas, delatas, praga que vaga. Mostra do concreto a mata, a falsidade, a nata que lacra a verdade. Denigre, cego, embate, no combate só perde quem bate. Me condiciona na água que invade, que limpa o campo do nosso que late. Que late quebrada é a chave do portão pra fora. Vejo mundos coletindo, só batendo, se destruindo. No fervor da guerra fria entre si, nos lutos, orgias, irmãos, vaga, vaga por não tentar ver o vagão. Harmonia se perde se o coração não tiver. E quem deveria esses bilhetes há séculos já dizia tudo.